Luciano Huck, Luciano Huck, você é meu apresentador favorito. Luciano Huck, Luciano Huck, você é um cara simpático, eu gosto de você demais. Luciano Huck, Luciano Huck, meu apresentador, espero um dia te conhecer. Obrigado, Pedro Oli. Deus abençoe. Boa noite. Pronto, cadê? Porra, para.